Chegou Salvador, bom dia, TAM 3601, informação Bravo, autorização Congonhas. Guarda cópia, bom dia, militar todo. Gente, o TAM 3601, tem a saída prevista? Dael. Saída Dael. Otan 3601. Pronto pra cópia. Tá pronto pra cópia? Estimativa, aconteceu algum probleminha com o nosso plano aí pela demora da passada autorização? Não, não aconteceu nada. Tá pronto pra cópia? Estimativa, prossegue. Salvador Congonhas, 360, Pesolono 6, decola pistão 0, curva à direita, Israel Leda Motiva, controle 1935-5076. Congonhas 360, Pesolono 6, decola da 10, direita após Israel Leda Motiva, 1935-5076, 3601. Israel Leda Motiva, chame pronto, portão 3. Chama lá. 3601. KB 119-350, Alterna Galeão. Direita Índia Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, 1014. 3601. Pronto, 3601. 3601, autorizado a NR decolar pistão 0, vento 100 graus, 7 nós. Livre NR decolando 0, 3601. 201, decolado de 43, controle 199, decimal 35, uma boa viagem. 935, bom dia. Controle da 3601 da EL. Da 3601, contato radar, da 360, saído da EL. Da 3601. Controle para Vamate, rota 3601. Vai chegar a área do centro, 3601, e vou direto para ela. Será que conseguiria coordenar? Tabapá, Bravo, Eco Romeo, a senhora identificação, autorizada a chegada a Mari, desce via para 2000 pés, ajuste na 04. Um 3601, me chama Recife, 1251, alterna 3325. Chamará. Tan 3601. Papá Bravo, Eco Romeo, Célibre LS, reporta localizador. Autorizado ILS, reportará no lote do Bravo, Eco Romeo. Pelo que confirmando a altitude está passando sobre TAP? 4.500. Apenas para confirmação, cotejamento do Bravo, Eco Romeo, informação do controle teria sido para a via para 2010, confirme. Gente, apenas para que saia pelo Bravo Eco Romeo, a solicitação teria sido recebida e cotejada pelo Bravo Eco Romeo, atentar para as instruções dadas pelo controle, Bravo Eco Romeo. Perdoe, foi uma falha, realmente. Localizado no localizador? Firma. 8895. 8895, muito obrigado, senhor. Pouso com o pátio. Bahia do Alfa X-Ray Zulu. X-Ray Zulu, prossiga. Estacionado no cinza número no pátio número 3, na posição 2 do meu. Autorização para giro de motor de espaçamento e freio do cliente. Gente, só um minuto. X-Ray Zulu, o solo ciente chama o término.